quero 8 volts mais de alta, graças. Azul 4116. Azul 4116, complexo final de semitorre 1189. 295, até volta. Controle, boa tarde. O voo Mike Alpha decolou no momento. Está acionado 5454. Golf Mike Alpha, contato radar, subatório nível de voo 1100, sai da árvore. Para 1100 na árvore, Golf Mike Alpha. É, o ajuste é 1100 no 8. Continue na aproximação e aguarde autorização de pouso. Gente, prosseguindo azul. Prossiga, passaram no 348. Peço 348, felicita aguarde direto Aracaju ou direto Maceió, que está presente. Aguarde, passaram no 348. Chegou um PA32, já decolou, não interfere no seu pouso. Pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-60 graus, 1-0 norte. Livre pouso, 4-1-6. Vitor Mike Quebec, decolado ao 03, chame o controle, 120 decimal 8. 208, Vitor Mike Quebec, grato. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, QNH1018, reporte fora da barra. Reporte fora da barra, Quebec. Fernando Matheus. Autorizado, Vitor Mike Quebec, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 3 milhas, em Papa Alfa 32, cruzando 2500 para o nível de voo 1-0-0, rumo oeste. Ciente, Vitor Mike Quebec. Mike Alfa, vou direto Arbo. Direto Arbo, Golf, Mike Alfa. 3805, dá presente, vou direto Pi. Direto Pi, 3805. Lutando 3203 para o táxi, está com 1959 a bordo, são 2 horas e 50, alternando o registro. Confiança, via Itaio, proteção de férias, proteção de férias, proteção de férias, proteção de férias, proteção de férias, proteção de férias. Muito obrigado, um bom final de semana. Solo 35489, pronto, pushback acionamento no Pátio 3. Fala Salvador, boa tarde, Canar 63. Informação Tango, 360 para Guarulhos. Curva direita, saída da El, Leda, Bride e uniforme Zulu no 6, com fone de voo. Controle 1-20-8 e durante o fone de 5-3, 6-3, mas... Para alta, né? Toma, boa tarde, Azul 4-1 no 6, liberou. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, confirma transponder, Zulu de LED Serra. Zulu de LED Serra, CN 0223, mantém as condições visuais, QNH 108. Autoridade, posicionamento, chama o táxi 89. Desça para 1500, reporta visual com campo Romeu, Romeu Golf. Mais 2500, reporta visual, Romeu Golf. Controle Salvador, Gol no 394, decolado. Gol no 394, contato radar, da para o nível 360, foi Leda. Boa Leda, da presente ao 360 em contato radar, Gol no 394. Zulu de LED Serra informa o tráfego no através de caixa pregos, com o código 0116, está em contato com o controle. Mantendo meu pé. Tá, 1-0, vento é 1-7-0 grau, 0-9-9. Eu e tem colégio na 1-0, 9-2-4. Juliette, Quebec Kilo, informe, nivelando o nível de voo 105, informa o tráfego visual no corredor caixa prego. Chame o controle. 120 decimal 8. 208 da volta. É. Zulu de LED Serra tem condições de contornar a ilha de Caparica pelo setor oeste. Temos uma aeronave para lançamento para paraquedista. Ei, boa tarde. Alinha aí, manter a 10. Manter a 10, 3, 2, 3. 1800 pés. Gol no 924, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, no 924. Controle, Romeu Golf, igual ao 17. Gente, Sami Torre, 1895, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, camarada, boa tarde. Boa séria, 1348, Sami Centro Recife, 12685, alterne, 12545. Final, o meu gol. Horas alterna, Monte Claro. Salvador, Boa Salvador, gol no 600, mantendo o ponto de espera da Amazônia. Pronto. Ciente, gol no 600, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 600. Ciente de Alfa, dá passagem ao aeronave da Azul, após 285.5489. 2, 3. E o gol no 600, alinhar e manter, 1-0. Alinhar, mantenha 1-0, no 600. Romeu Golf, check trem, pouso autorizado, na 1-7, o vento é 1-6-0 graus, 09 nós. Baixou e travou, Romeu Golf, e o pouso no 7. Boa tarde, desça para 4.000 pés, que negar no 08, chegada bom. Leste Quebec Kilo, reporte na vertical de Taparica. Controle Salvador, boa tarde, está 3.2.2.3. Está 3.2.2.3, contato radar, suba para o nível de voo 190, saída PUCA. 190, PUCA, está 3.2.8.3. Led Quebec Kilo, reporte vertical de Taparica. Leva para Kilo, informado para pouso. Lima, Papa Kilo, controle. Quer saber que Kilo? Prossiga. Vertical de Taparica. Do LED, Quebec Kilo, voe para o vertical de Vera Cruz. Uno 600, decolagem autorizada, da 1-0, vento, 1-5-0 graus, 1-0-9. Autorizado, decolagem do 1-6-0. Romeu Golf no solo, os 1-4, vai pra qual hangar? Ok, tá livre o táxi até lá, boa tarde. Tarde, voa no 333, pode estar pronto. Voa no 333, boa tarde, alinhar e manter a 1-0. Nem mantendo zero, agora no 333. A bridge restrita ao 340, voo no 394. Controle aqui, seu Mike ABS, visual com Cairo Lorenzo, solicita a frequência livre para a coordenação local. Frequência livre, visual Mike ABS. Obrigado, já volto, ABS. Controle direto, ABS Kilo. Prossiga. Pronto para lançamento. Led Quebec Kilo, confirme se irá lançar nesse setor? Mais ou menos aqui é um pouquinho de mim. Led Quebec Kilo, aguarde para lançamento. Meu controle em 120 decimal 8. 208, dona 600. Salvador, gol no 600. Gol no 600, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. E PUCA Caju, 370, gol no 600. Centro Recife, 12685, alterne 12545. 1285-2545, até mais. Alinhar e manter 1-0 após o gol, 35489. Pode ser colagem do gol ali na frente, 4-4. 251, telefone 25, obrigado. Prossiga aquilo que o Lima. A 3223 solicita nível 150 final. Qual foi que solicitou? A 3223 solicita nível 150. Aguarde. Zulu de Leste Serra, da presente foi rotatório. Decolado ao Zulu 8, chame o controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Avisado 5857, desce para 3 mil pés, QNH na 0 no 8. Kilo Kilo Lima, acione 0224. Mantenha as condições visuais, QNH na 0 no 8, reporte na rotatória o Kilo Kilo Lima. Controle, gol no 333. Gol no 333, contato radar para o nível 360, vai Leda. Comando Leda, subindo ao 360, gol 333. Golf Mike Alpha, chame Centro Recife, 1288, alterne 1260. Recife, 1288, 1260, Golf Mike Alpha. Lima Papaquilo, suba restrito, nível de voo 085. Controle, tá 3223. Controle, boa tarde, o Xenia 6326. Com informação artista no ponto ideal. Aguarde o Xenia 6326. Tá 3283, suba para o nível 150. 150, 3283. Lima Papaquilo, controle. Colagem boa tarde, boa noite, 06. Boa tarde, boa noite, 06. Mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 06. Golf Mike Alpha, controle. Lima Papaquilo, sente, mantém o nível de voo 085. Siga aquilo, Papavito. E 5489, decolado aos 20, chame o controle 120, decimal 8. 208-35-489. Gente, aquilo Papa Vitor, mantém o nível de voo 085, informe estimado para pouso. Gente. Controle, boa, 35489, transfere. Trip 5489, contato radar, suba para o nível de voo 200, saída árvore. 200, árvore. TAM 3283, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. 1600, vai chamar. 1-1-8-9-5, obrigado. Tá, 3283, Sami Centro Recife, 1-2-6-8-5, Anterne, 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, tá, 3283. Salvador, boa tarde, November e encarna para o observatório, visual do campo. Recife, visão 350, via Brusque 58, visão na pistão traseira, à esquerda, boca de uma ferida, controle ou zero. Atar mais, acionar 5550, potência. Autorizado Recife 350, a polícia 58, a cola oeste, curva esquerda, curva Caju, 1208, 5550, transponder, chanel 6142. Correio, 6142, contato, direcionamento, contação. Estou na posição, pole position, na 1. Obrigado. Lima, Papa Aquilo, boa tarde. Acione reporte para o táxi. Índia Delta Papá, vou indo para a posição ITAP, suba para 2.000 pés. Vou no 333, vou em bridge da presente. Bridge da presente, vou no 333. Black Sierra, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 1-3-3-3, Sami Centro Recife, 1-2-5-1, Alterne, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, gol 1-3-3-3. Então, para a final da 1-7. 7, rotatória, rua pela esquerda, aguardando o Sierra. Pede pelo controle. Siga. Informe nível. Passando agora 8.000 pés. Sim. Vai para o setor oeste, o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, pronto para o segundo lançamento. Aguarde o lançamento, Juliette Quebec Kilo. Ok. Final da 1-7, November Yankee Mike. Voo no 806, decolado aos 24, controle 1208. 208, voo 806. 857. Web 5857, complexo final, Sami Torre 1895. 1895. Controle Salvador, o voo 1806. Buca, na estação Caju, passando 2000. Gol no 806, contato radar, suba ao nível de voo 230, sai da PUCA. 230 PUCA, gol no 806. O vento é 160 graus 9 nós, informa dois tráfegos. Setor norte fazendo espera, não interfere no seu pouso. Sente dos tráfegos, está livre, pouso no 0 web 587. Alfa, sente dos 295, Oceane 63 no 2022, obrigado. Juliette Quebec, pelo autorizado lançamento. A final da 1-7 é um P28 Alfa. Mantenha a rotatória e aguarde a final. O November Yankee Mike, tráfego na final da 1-0 é um Boeing da Webjet. Tráfego adicional à sua direita no setor norte, mantendo a rotatória. Chame na final, November Yankee Mike. Quilo-quila Lima, faça 360 à sua esquerda, informe tráfego nessa posição de 12 horas, no Romeu X-Ray 1-0, mantendo 1.500 pés. Espero. Ciente, 360 para a esquerda, quilo-quila Lima. Alfa Paquelo, táxi até a Papá, aguarde para cruzar a pista 17. Gente, o Lima Papaquilo, então táxi até a Papá, mantenha a Papá e aguarde para ingresso. Só 3-2-3, autorizado. Saber que Mike ingressou na final do ano 7, está a 2,5 milhas da cabeceira. Gente, informa o Boeing da WebJet já cruzando o eixo da 17. Só tem o pouso autorizado. O vento é 160 graus, 99, pista 17, November e Yankee Mike. Avisou com o Web na curtíssima final, está autorizado o pouso na 17 para o November Yankee Mike. Eu, Zulu, Juliette Serra, enquadre-se na final da 17, aguarde a pista livre. O vento para cheque 170 graus, 109. Inter Delta Papá, mantenha presente proa por mais um minuto. Sete, no solo 28, chame o solo 21 no decimal 9. 29, 8, 7. Tá 3192, autorizado chegada a Mari, desparo nível de voo 050. Atingiu 3 mil. Mantenha 3 mil pés, dois chanelos. Vai manter. Índia Delta Papá, Voi Duna, da presente. Mantenha a chegada ao TAM 3192, número 3 na aproximação. Desça a Juliette Quebec Kilo em condições visuais, a parte cruzando 2500 pés. Kilo Kilo Lima, chame torre 1895. 1895 Kilo Lima. Vai pra qual hangar, após? Pode, pode. Gente. Torre Salvador, tá passando o Kilo Kilo Lima. Quilo, Quilo Lima, prossiga. Estava 6326. E visual com o campo, para descer 1 no 7. Gente, chame na final da 1 no 7, o Quilo, Quilo Lima. Só confirmando, já está na final? Está na final ainda de 8 níveis. Ok, continue e aguarde a autorização de pouso. Quilo, Quilo Lima. Oceaner 63, eu não sei, 47.0, pista 10. Intercept nessa proa, Inter Delta Papá. Mantém a proa até onde? Intercept nessa proa, Inter Delta Papá. Intercept o localizador nessa proa, gente. Gol no 806, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685 ou 12545? 806, boa tarde. No taxiway, à esquerda, temos tráfego na final da 17 e o tráfego que está na Papá também vai ingressar na 17. Agilize seu táxi, libere na Lima e após Mike, aguardando para ingresso na pista. Controle 35489. Prossiga. Quando possível, prontinho, Vitória da Conquista. Autorizado, Vitória da Conquista, 35489.